Tá com vício de quicar, eu fissurado em você. Deixa quando eu te trombar, tô louco pra me envolver. Tem uma sede das mais foda, é foda não te querer. Ela é mil grau, não paga um pau e faz você se perder. Tá com vício de quicar, eu fissurado em você. Deixa quando eu te trombar, tô louco pra me envolver. Me xingando aquele dia, tá pagando pra ver. Deixa quando eu te trombar. Tá solteira, deira, deira. É mamadeira, deira, deira. E tá solteira, deira, deira. É mamadeira, deira. Eu fissurado em você. Deixa quando eu te trombar, tô louco pra me envolver. Tem uma sede das mais foda, é foda não te querer. Ela é mil grau, não paga um pau e faz você se perder. Tá com vício de que caiu fissurado em você. Deixa quando eu te trombar, tô louco pra me envolver. Me xingando aquele dia, tá pagando pra ver. Deixa quando eu te trombar. Tá solteira, deira, deira. É mamadeira, deira, deira. E tá solteira, deira, deira. É mamadeira, deira. Um darararão, darão, darão. Um darararão, darão, darão. Um darararão, darão, darão. Da-da.